medallona que imbala un silencio en un gancho de campo, golpeada por mão calejada de um velho estradear, debocha no mesmo resmungo que a noite atropela e benze com a poeira que brota de cada lugar. Gordiona que invade querências e ranchos de campo, bandeia fronteiras hermanas de pampa e canta, reponta a voz castelhana com a brasa na alma e mescla o tino mais chucro pra um tauro escutar. A minha cordiona e a tua, idioma charrua, que é o clarão da lua, interte um pulpeiro, um pulpeiro. Eu sigo marcando o compasso com a força do braço, entrego minha alma assim, milongueira. E eu repassando o segredo pra ponta dos dedos, despejo, despejo minha alma por te amamecera, por te amamecera. Gordiona que guarda relinchos e um perro de touro, a grita e a cachorro tu tocas aquilo que amas. O rancho, a vida, a florzita mais linda, e um dia miraste na pedra na beira da sanga. Gordiona que traz no teu toque um jeito matreiro, conhece um fronteiro e comungas um sonho liberto, cruzando canhadas coleste de um campo florido, e trouxeste contigo uma flor no jaleco, e trouxeste contigo uma flor no jaleco. A minha cordiona e a tua, idioma charrua, que é o clarão da lua, interte um pulpeiro, um pulpeiro. Eu sigo marcando o compasso com a força do braço, e entrego minha alma assim, milongueira. E eu repassando o segredo pra ponta dos dedos, despejo, despejo minha alma por te amamecera, por te amamecera, milongueira, te amamecera, milongueira. Milongueira, amamecera, milongueira, amamecera.